emudeçam as vozes dos grandes, silenciem o troar das metralhas. Por além, atenção, não debandes, vem ouvir tuas misérias e Espera.